máquina do tempo. Para meu parceiro Eliseu Aquino, minha grande Utinga. Espero ter você de novo aqui, sentir o teu calor bem perto de mim. Eu quero acordar do seu lado estar, eu quero ser feliz. Espero ter você de novo aqui, sentir o teu calor bem perto de mim. Eu quero acordar do seu lado estar, eu quero ser feliz. Estou carente, vem logo me ver, porque o meu coração só chama você, você. Seu corpo quente já me entregou amor, amor. Sem você a vida é tão ruim. Vou falar ao mundo que eu te quero mesmo assim. Eu estou apaixonado e quero seu amor. Eu quero é viver contigo e morrer de paixão. Sei que nada mais importa, não abrir a porta. Coração, eu quero é viver contigo e morrer de paixão. Bora meu parceiro Ramon, minha galera de Macajuba, a galera de São Paulo. Meu parceiro Pedro Álvares, a galera em São Paulo, vamos chamar. Você de novo aqui, sentir o teu calor bem perto de mim. Eu quero acordar, do seu lado estar, eu quero ser feliz. Estou carente, vem logo me ver, porque o meu coração só chamando você. Seu corpo quente já me entregou amor, amor. Sem você a vida é tão ruim. Vou falar ao mundo que eu te quero mesmo assim. Eu estou apaixonado e quero seu amor. Eu quero é viver contigo e morrer de paixão. Sei que nada mais importa, não abrir a porta. O seu coração. Eu quero é viver contigo e morrer de paixão. Morrer de paixão.